Alfa reportando seu táxi Juliette para ingresso. Leal futurizado, reporte alinhado e pronto. Sete dois zero, 160 graus, 5 nós, autorizado decolagem. Não autorizado, alinhado, 720. Gentileza, como está indo, não? Agora, alto e claro. Está na final da Imar, hotel Zulu. Zulu, no tráfego informado que estou, o vento em Salvador é 170, 62, ajuste 1016, reporte no solo. Está na solo, 720, 062, decolado, controle 1208. 208, obrigado, BR 720. Estou em Salvador, boa noite, web 720. Web 6720, contato radar decolagem, estou para o nível de voo 360, saída da El Leda. 360 da El Leda, qual a possibilidade de voar da El ou Leda? Vou direto Leda, Web 6720. Direto Leda, obrigado, 6720. Charlie Alfa, mantém a posição, estimado mais um minuto para sua decolagem. Zulu, frequência livre, boa noite. Colágeno, Salvador, 7 graus, 62. Olá, Salvador, boa noite, Canania 32. Confirmando, seria o Chané 6201 no Galeão? Chané 6321, tinha Brasília, Cidão de Fórmula. Se pudesse confirmar a saída, por favor. Chané 6321 para Brasília, seria saída Arbor, após posição Elefa, Velpers do Luno 7. Assim que eu obtiver o plano do sistema, eu chamo para a Copa, ok? Entendi, Arbor, Elefa? Afirmo, Arbor, após posição Elefa. Graças, ainda ficou errado. Charlie Alfa, decolado de Salvador 08, controle 1208. 1208, Mike Charlie Alfa, boa noite. Então, 3897, portão 5 autorizado, reporta táxi. Boa noite, Mike Charlie Alfa. O Mike Charlie Alfa, contato radar decolagem, voo para o nível de voo no 40, saída coral. 40, saída coral, solicita o 280 como final, por gentileza. Mike Charlie Alfa, nível 180, voo direto da Elda presente. Direto da El, 180, vai calhar. Objeto 6730, chama Recife, 125 decimal 1 e alterna em 133 decimal 25. 251, 3325, 6730. Salvador, é o Oceaner 6321, pô. Já pegou essa autorização, por gentileza? Afirma, Oceaner 6321, no Brasília, aprovado nível 320, via Pêsulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, curva à direita, 5033, o transponder, 1208, controle. Pista em uso no zero, decola a curva à direita. Chame 321, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, boa noite. Oceané 6201 no Pavito, solicita 360 Galeão, Rio de Janeiro. Boa noite, Oceané 6201. Galeão 360 aprovado, decola da pista 10, perfil de saída da EL. Dael após Leda, direto bridge, intercepta upper, Zulu 10, após conforme rota do plano. Transponder 5001, controle 120, decimal 80. Decimal 95, guardião. Toma na torre, segue 2, 4, 5, prato. 0, após conforme rota do plano. Transponder 5001 e o controle 12080, Oceaner 6201. Oceaner 6201, correto, chame pronto. Tá lá. 105. Região 05. 05 já está por retorno para Salvador. Só na próxima direto pro Gré, o Guardião 05? Afirmo. Representante autorizado, próxima direto pro Gré, reporte na curta final para o pouso. Direto para o Gré, reportará a curta final para o pouso. A torre poderia confirmar o vento e o NH? Afirmo, o vento é 190 graus e 089, que negão na 0, 16, Guardião 05. 10, 16. Bate 1 no Índia, ponto de espera, chame 2 no 895, ajuste 1 no 0, 1 no 6. Bate no Índia. Paciente 206, da 3897. Final, passo 3. Padrão 05, reporte no solo controlado, vento é 1,70 graus, 099. Padrão no solo controlado, guardião 05. Salvador, boa noite, 3,297, Padrão, 0,9. 3,897, 3,0, Daniel, decolar, pista no 0, vento 1,70 graus, 079. Decolagem, da pista 1-0, perfil de saída da EL. Após Leda, após direto bridge, intercepta upper Zuluno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5013, controle 120.80. Estacionário 6259, autorizado da 3, começando para Torrido. Pessoal da pista 1-0, da EL, Leda, bridge, upper Zuluno 6, depois conforme plano. 5-0-3, um transponder 1208, é o controle. Estacionário 6259, correto, me pronto. Bono 567, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 016. Táxi via parte Índia, seu ponto de espera da 10, bono, pronto, chamo a 2, vou 167. 97. Do Açã 3897, cruza 2000 para o 320. Então, 3897, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 320, saída da EL Leda Bridge. Direto ao 320 da EL Leda Bridge, tá? 3897. 321, solo. É, dependendo se for demorar muito de inverno, eu vou pedir para trazer de volta a nossa ar-condicionada de terra, até a previsão aí, por gentileza. Afirmo, informo que o Boeing da Gol está passando um momento, após mesmo livrar totalmente o setor, tem livre acionamento e pushback chama para o táxi. Pushback coordenação com a equipe de som. Ok, gente, obrigado. Linha decolada no zero, vento 1,96. 567, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 1,60 graus, 079. Bono 567, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 1,80 graus, 099. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, Bono 567. Bono 273, chama o solo. Afirmo, para Bono 273, com fins aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, interceptou o peso 16, após conforme. Interceptou o peso 16 até o destino. 5024, transponder 1208, controle. Bono 273, informo que a aerovia perto do 16. Perfil de saída da El. Da El, voa Leda, Leda, Bridge, interceptando perto do 16. Bono 273, protegimento correto, chame pronto. Solo, boa noite, voo 940. Voo 940, aguarde cópia. Aguardando, seria da Elmeda Bridge? Afirmo. Obrigado. Solo, voo 601, puxa acionamento 10. Voo 601, libera canal, chame táxi, portão 10. Número ataque também, 01. Chame a 621, pronto para o táxi. 66, bordo 4 horas e meia, pera com fim. Índia, no ponto de espera, chame torno 895, ajuste 10, 16. Gente, autorizado o táxi de Índia, ponto de espera, chama torno 1-8, mora aqui. Boa, chame a minha 321. 1567, decolou os 29, chama agora o controle em 120, 208. 208, 1567. Bono 940, copia. Copia. via 1940. Voo 1940, Guarulhos aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após bridge, intercepta Pesulu no meio, após conforme rota do plano. Transponder 5030, controle 120, decimal 80. Voo 940, autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, da Euleda, após bridge, intercepta Pesulu no meio, prossegue conforme o plano. 5030 no transponder 208 ao controle. Vou na fase 0, cotejamento correto, chamei pronto. Chamaremos. Falou, chamei a 601 no posto 10 quilômetros do ponto. O chamei 6201 na guarda, será o número 2 no setor. Hoje o Xené 6 ano na conferência pronta. É 3 anos, mas depois você aguarde. Salvador 1273, ponte 3 posicionar. O 1273, aguarde previsão de mais 7 minutos para iniciar. Na sequência, o céu número 3. Tá bom, estamos aguardando. Obrigado. Zona 601, está com 155 a bordo, Campinas, 3 horas e 54. De autonomia. O 601, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 016. Via pátio, Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 016, gol 18 no 601. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o Boeing da Gol livrar o setor retaguarda, chame pronto para o táxi. Após o Gol livrar a retaguarda, está autorizado, 601.